para que se lhe não esmorecessem as energias na tarefa do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: "Para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor." E assim, mergulhados nessa atmosfera de paz e de espiritualidade, é que eu enfim posso dizer: boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E o livro Coragem é um livro com lições muito bonitas. E aí Emmanuel explora esse quadro que, diante de todos nós, sempre se realça a atitude do samaritano e diante do sacerdote, do levita. E, na realidade, Emmanuel nos chama a atenção que qualquer criatura com compaixão no coração, ela verificaria nessa cena muitos mais motivos para que a gente perceba a grandiosidade divina e as possibilidades que nós temos na aplicação da misericórdia no nosso dia a dia. Normalmente, em função até do nosso estágio evolutivo, essas figuras como sacerdote na parábola, como levita, a gente fica meio brabo, meio chateado, né? Quer que se exploda, né? Normalmente, mas nós somos portadores do conhecimento que a doutrina espírita nos esclarece. Então, a quem muito for dado, muito lhe será pedido. Se Jesus, na cruz, pediu ao Pai que ele nos perdoasse, porque nós éramos como crianças, imagina em que situação que nós podemos julgar e condenar, né? Então, toda a parábola, todas as figuras, você vê que Emmanuel, além de pensar nos salteadores, além de pensar no sacerdote, além de pensar no levita, ele ainda se preocupa também com o hoteleiro, para que o hoteleiro cumpra a sua tarefa, né? Porque ele vai ser remunerado, mas que não caia na tentação de usar aquele dinheiro de forma indevida e não prestar o serviço. E também o samaritano, para que o samaritano ele continue na prática do bem. Então, realmente é uma lição muito bonita e realçando para nós, né? Nós precisamos acostumarmos a explorar essas histórias com todos os ângulos que elas nos apresentam, mostrando principalmente não a caridade do samaritano contra aquele que foi assaltado, mas um problema maior, que é o sacerdote, o levita, que não estão conseguindo enxergar, né? Que isso aí é um processo muito mais demorado. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Aqueles ouvintes, Wilson, André, Sr. Luiz, boa noite. Que possamos, nesta noite, realmente aproveitar, porque as lições são maravilhosas, né? Iniciando nesse bloco 1 com a proposta do tema da misericórdia, como o Sr. Luiz já colocou, dos vários ângulos, porque quando se estuda essa passagem evangélica, todos ficam focados na questão do samaritano. O samaritano é um exemplo. No entanto, nós que não vivemos naquele tempo e é preciso entender melhor todo esse contexto do samaritano, eu já ouvi, inclusive, uma avaliação que até então eu não tinha, porque quando se diz que há o relato de que o doutor da lei questionou Jesus, na prática, ele não estava criticando Jesus. É que, de acordo com os hábitos da época, era necessário ter muita clareza de quem é o próximo, o que significa próximo. Porque próximo, na época de Jesus, não era qualquer pessoa, mas era aquela pessoa próxima mesmo, que era o familiar, que eram as pessoas de convivência muito junto. E para o doutor da lei era necessário esse esclarecimento. E aí então Jesus sabiamente aproveita a experiência ocorrida, né, ou pelo menos citando essa experiência, para poder deixar claro de fato quem era o próximo, e que o próximo não é aquele que nós conhecemos, aquele que convive conosco apenas, nosso familiar. Como a gente costuma dizer, o próximo mais próximo é o nosso familiar, né? Começar a caridade pelo que está mais próximo. Na prática, Jesus mostrou que é nosso próximo todos aqueles que estão no nosso caminho, todos aqueles para quem nós possamos fazer o bem. E como bem diz o Sr. Luiz, essa questão assim da abordagem de todos os personagens presentes nessa história é muito interessante, porque quando nós pensamos na misericórdia, pensamos apenas no gesto do samaritano. Quando, na verdade, nós também precisamos exercitar essa postura de enxergar mais além, e principalmente, como ressaltou há pouco o Sr. Luiz, é de nós treinarmos a nossa conduta, de esse olhar mais amplo estar estendido para todos aqueles envolvidos no processo de um fato, coisa que nós não fazemos. Pois é, eu me lembro de ter ouvido numa palestra do Divaldo a definição dele de misericórdia. Ele diz que misericórdia é o amor imerecido. E eu gravei isso. Realmente é o amor imerecido, é o amor que não tem relação com o merecimento. Porque eu até, olha, a partir disso, eu vou ser sincero, eu até mudei a forma de fazer a minha prece. Porque eu costumava pedir, olha, ofereça-me, dai-me, Senhor, de acordo com o meu merecimento. Mas aí pensando bem mesmo, é melhor que não. Porque pelo meu merecimento, muitas vezes, olha, eu teria que sair daqui me arrastando. Possivelmente não teria nem condição de tirar o rosto do chão, não é, Luiz? É, realmente é a questão da misericórdia. A definição é uma palavra que vem do latim, né? E ela diz compaixão do coração. É, compaixão do coração. E compaixão é interessante, porque a palavra compaixão significa sofrer com. Então, paixão é sofrimento, é um desequilíbrio, é um afeto. Você é se deixar afetar com aquela pessoa. Isso é muito interessante, é o mesmo que compadecimento. É por isso que eu tomo muito cuidado, muitas palavras que explicam para a gente algum significado, nem sempre cabe quando a gente se refere a Deus. Porque Deus tem misericórdia para conosco, mas eu, isso é uma visão particular aqui do Wilson, eu não acredito que essa misericórdia, a misericórdia que vem de Deus, tenha a ver com algum sofrimento de Deus ao nos acompanhar o sofrimento. Mas de nossa parte esse sofrimento é necessário, porque nós só somos tocados por esse sofrimento. Muitas vezes a gente vê uma pessoa numa situação de dificuldade, num semáforo, quando a gente está passando, e aquilo não reverbera em nós, não ecoa em nós, não nos afeta de forma alguma. Eu até brinco, né, que a pessoa está assistindo televisão, vê lá aquele comercial do Médico Sem Fronteira, que tem um sofrimento, sai lágrima dos olhos até o final do comercial. Acabou o comercial, começa o Big Brother, não tem mais sofrimento. Porque aquilo realmente não reverberou, não gerou um sofrimento. Mas a gente não está falando do sentimentalismo. O sentimentalismo é o sofrimento que não é seguido de uma ação positiva. Eu só sofro junto. Por exemplo, você me conta um problema seu e eu choro simplesmente. Eu acabo potencializando aquela dificuldade sua, mas eu não apresento nada no sentido de diminuir a sua dor, de diminuir o seu sofrimento. Por isso que compaixão é isso, é você ter maturidade emocional, espiritual, para acompanhar um relato de alguém, sofrer com este alguém, mas manter para si as rédeas das suas emoções para que você possa ajudar aquela pessoa. E é dessa compaixão que nós falamos, dessa misericórdia que nós falamos. É a misericórdia que realmente vai ajudar o outro, que vai não só não pensar mal dele, mas também que vai que vai ajudar, que vai assisti-lo. Exatamente. E é isso que nós temos que aprender, de fato, como vocês dois comentaram aqui. É aprender que esse amor imerecido, assim como Deus, não nos oferece o seu amor porque merecemos. Aí nós temos até aqui, tem uma vertente da religião cristã que acredita numa determinada teologia, chamada teologia da prosperidade, em que diz que quando o servo é fiel a Deus, realmente tudo lhe é acrescentado, né? Todo o dinheiro, todas as conquistas materiais, a gente sabe que não é assim. Não é assim de verdade. Muitas, a maior prova disso é Jesus. Né? Era um espírito puro, puríssimo, não tinha nada a espiar e nenhuma prova a ser submetido, no entanto, sofreu. Isso é, todos nós estamos propensos ao sofrimento. Eu queria... o que me chama muito a atenção nessa questão é o fato de que você enfatizou agora, Wilson, é a atitude, é a ação. Porque realmente não, eu não vejo que haja misericórdia se você não tomar uma atitude. Agir para socorrer, agir para amparar, agir para auxiliar. Percebo que a tônica maior, e inclusive quando Jesus cita o exemplo do samaritano, foi bem isso, né? Os outros não tiveram essa sensibilidade de ter uma ação, de ter uma atitude efetiva. E talvez os outros, porque se esquivaram, porque realmente não estavam dispostos a agir naquele momento, né? E você observa que os espíritos sempre relatam que a pessoa só consegue ser assistida quando esse seu sofrimento chega no auge. O livro lá, Sexo e Destino, é o Camilo Castelo Branco. Ele fica 70 anos em reclusão, sozinho, do jeito que ele viveu, e aí chega num ponto que ele trinca. E aí aquele sofrimento é que faz despertar. No nosso estágio evolutivo, a gente precisa dessa dor para nos movimentarmos. Então, eu acredito que os espíritos superiores não sintam essa dor, que essa resposta já é uma resposta natural. É um requisito nosso. É um requisito do nosso estágio. Por isso que eu não vejo esse sofrimento em Deus. Então, a misericórdia de Deus não tem a ver com compaixão, com sofrimento no coração. Tem a ver com a natureza de Deus, com a essência. Deus é amor, simplesmente. Então, a essência dele é amar, ele só pode nos amar. Não há alternativa na relação entre Deus e nós. Ele não nos julga, não nos condena, não nos pune, ele só nos ama. O que nós vivemos é consequência do nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio também é inerente ao ser humano. É isso que nos diferencia, é a capacidade que nós temos para decidir. Caso contrário, voltaríamos à vida animal, né, que é regida pelos instintos. A gente não, a gente pode vencer os instintos e decidir. Só que a decisão nem sempre é a melhor. E vai gerar para a gente... Ação e reação. Ação e reação. Então a gente, o que precisa é só se manter atento para avaliar o resultado das ações. Olha, fazendo isso, o resultado é aquele. Se eu faço isso, o resultado é aquele. O resultado não é positivo, vamos mudar o que eu estou fazendo. É, isso aí. E amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Rua Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora para a mensagem de abertura que o André separou para a gente e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Suplicamos fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, onde estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho e durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui dos amigos Luiz Pessoa Guimarães e Maria Antônia Paduan. Esse programa é gravado, mas você pode, em qualquer momento, enviar suas dúvidas ou seus comentários para a nossa página no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita ou mesmo pelo aplicativo da União Rádio Web. É bem provável que você esteja ouvindo esse programa pelo seu smartphone. Vai ali do lado superior esquerdo, tem um botãozinho. Lá você tem várias opções, você pode mandar para a gente uma mensagem em áudio, a gente pode, inclusive, inserir na programação, ou pode preencher um formulário e também mandar a sua pergunta ou seu comentário. Nós avançamos hoje para o capítulo 21 da referida obra, nos itens 6 e 7, denominado Não Creiais em Todos os Espíritos, texto de Allan Kardec. Citação ao Evangelho de João, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, abre aspas. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Fecha aspas. Comentários de Allan Kardec. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios ela levanta o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: "Meus bem-amados, não acrediteis em todo o Espírito, mas experimentai se os Espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo." O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons Espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons Espíritos que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus: "Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os Espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos." Então aí temos o Espiritismo, né, esclarecendo exatamente aquilo de que ele veio falar, que é a relação nossa com o mundo espiritual. Jesus nos trouxe a sua moral, e quanto à moral do Cristo, o Espiritismo não trouxe nada de novo. O Espiritismo só reafirma a moral de Jesus. Agora, quanto ao plano espiritual, Jesus nos dizia, né, o meu reino não é desse mundo. E o que ele nos trouxe assim de mais profundo em termos de nos mostrar o plano espiritual foi a parábola do rico e do Lázaro, né, que todos conhecem. Então ele fala do mundo espiritual, fala do desespero do rico, o local onde o Lázaro ficou. E a doutrina espírita, ela veio aprofundar isso, ela veio nos trazer o conhecimento e a relação desse mundo espiritual. Então, por isso que nós batemos sempre na tecla, nós devemos conhecer o Espiritismo. A leitura e o estudo das obras básicas é fundamental. Não se pode analisar nada, conhecer nada, julgar nada daquilo que se nos apresenta, se nós não conhecermos as obras básicas da doutrina. Pelo menos o Pentateuco espírita. E a criatura que quiser conhecer o Espiritismo deve ler, no mínimo, a Revista Espírita, que é o Jornal do Espiritismo, durante 12 anos, escrito mensalmente, e que é muito enriquecedor. Luiz, aproveitando até que você falou sobre isso, falando sobre a literatura espírita, que é tão importante, muitas pessoas têm preferência por romances, né? Então, essas pessoas têm opções também de literatura séria para poder, né, conhecer o Espiritismo, porque também tem que tomar cuidado, não tem, Luiz? Tem muitos romances aí que... É, hoje, inclusive, é uma coisa que é para lá de sério, né? Que normalmente o que as editoras estão fazendo? Estão comercializando e usando o Espiritismo para faturar, né? Então os romances proliferam. Você raramente vê, por exemplo, um autor desse clássico sendo reeditado. Um Leon Denis, um Gabriel Delany, né? Então, Camille Flammarion, o Ernesto Bozano. Então, eu até recomendaria que as pessoas encomendassem essas obras dos clássicos espíritas dos sebos, que é onde tem, né? Raríssimas obras estão sendo reeditadas. Talvez a FEB tenha reeditado alguma coisa do Leon Denis. Do Bozano. Bozano, né? Mas esses autores clássicos deveriam ser lidos. E depois de você fazer, ter esse embasamento, esse conhecimento da doutrina espírita, você então pode ler qualquer obra que você vai aprender a detectar o que, que é sério, o que, que não é, né? Dos romances, se você quer ler um romance sério e um romance de qualidade, leia Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois. Ave Cristo. Ave Cristo. Que são romances... Histórias lindíssimas. Exatamente. O próprio Sexo e Destino é um romance, sim, é uma história linda. Os livros da Ivone Pereira, do André Luiz, Memórias são realmente obras maravilhosas. O próprio Chico, ele reconheceu que o Paulo Estevão talvez seja a obra mais importante dele. É, perguntaram para ele, né, de todas as obras, ele disse que Paulo Estevão é aquela que ele tem um apreço maior. E é especial. Paulo Estevão é especial. Então, aí o convite ao ouvinte que não conhece ainda a obra, adquira. Olha, a livraria da USE aqui em Piracicaba, há algum tempo, inaugurou um sebo também. Então, eles têm lá livros novos, livros usados, a partir de R$5, de R$6, já é possível adquirir livros ali na livraria também. E com esse embasamento da doutrina espírita, você fica conhecendo a doutrina dos espíritos. Aí a pessoa pode chegar numa casa espírita e saber o que está acontecendo ali e falar, mas isso aí eu não vi lá no livro, não. É isso aí. Isso está diferente. E tem muita casa que propicia aquilo que eles chamam consultas espirituais. Então aí, por exemplo, você vai lá, toma um passe e tem consulta com o espírito, o mentor da casa. E às vezes essas consultas você tem que analisar, né? O que, que vem ali, aquilo que é dito, se é alguma coisa realmente válida, né? Ou aquilo é só uma... Porque infelizmente, existem muitas pessoas que se impressionam muito porque foi o espírito que falou. A pessoa que está do lado dele, o irmão que vive com ele, o marido, o pai, a mãe falam, não tem valor. Exatamente. Algum. Agora, se o espírito falar a mesma coisa para ele... E eu me impressionei muito com isso porque foi essa pessoa que me ensinou a ler Leon Denis, Camille Flammarion, Delany. E essa pessoa lia muito, tremendamente, né? E aí um belo dia aconteceu alguma coisa e ela falou que o espírito tinha dito, disse, mas senhora, isso não tem o menor sentido. Ela disse, mas foi o espírito que falou, entendeu? Quer dizer, existem pessoas que pelo fato de o espírito ter falado, elas se impressionam muito com o místico. E aquilo ali é como se fosse uma lei. É. Maria Antônia, o espírito, quando desencarna, fica mais sábio? Eu gostaria, antes de responder essa pergunta, fazer uma observação com relação à questão de que quando uma pessoa tem interesse em conhecer a doutrina, é muito importante que ela comece conhecendo a doutrina. E para ela conhecer a doutrina, ela não pode estudar romance. E mesmo os autores clássicos, para quem não conhece, não tem a mínima noção de que é a doutrina espírita, eu acho também um pouco difícil, né? Então é interessante que comece com o Livro dos Espíritos, que é a coluna do Pentateuco, né? Então, começar com as obras básicas é primordial. E se quer conhecer melhor todos os conceitos doutrinários, o Livro dos Espíritos ele é completo. E, além do mais, é um livro gostoso para ler, porque é pergunta e resposta. Você pode ler do começo, pode pegar o tema que te interessa particularmente, indo lá no índice, você vê o tema que te interessa. Enfim. O livro permite que você explore os temas de acordo com as dúvidas que tem, com o conhecimento que tem do ponto de vista da doutrina. Então, eu vejo que isso é muito importante, começar do começo, começar com a primeira obra doutrinária publicada e que não é difícil de estudar. Os outros são um pouquinho mais difíceis, né? Eu aponto isso. Agora, você perguntou se o espírito, depois que desencarna... Ele está encarnado. Quando desencarna, ele fica mais sábio, né? Isso é, absolutamente. O que ele fala tem mais valor do que quando ele estava encarnado? Absolutamente não. Porque um espírito desencarnado é um espírito que estava aqui na Terra, só deixou de ter o corpo. Pode ser ignorante então, também, tanto quanto ele vai continuar com o nível de ignorância que ele tinha, e se ele era estudioso, esforçado, ele vai continuar e vai ter muito cuidado e muito critério para dar qualquer orientação. Então, é preciso realmente muito cuidado das pessoas ficarem impressionadas com as orientações mediúnicas, né, provindas de mentores de determinados ambientes, determinadas pessoas ou casas, porque é perigoso a gente enveredar por um caminho de misticismo, né, um caminho de mistificação. E daí a gente não ajudar a pessoa que de fato está buscando conhecimento, que está buscando embasamento. Porque a doutrina espírita, ela é muito séria. Eu gostaria de pontuar uma questão aqui sobre o tema que acabamos de ler agora nesse segundo bloco, porque muitos afirmam que falsos profetas os que ensinam o espiritismo. Inclusive, existem linhas religiosas que têm verdadeira aversão pelo espiritismo e chamam os espíritas como falsos profetas. E é por esse aspecto é que é necessário conhecer a doutrina espírita. Primeiro, a gente precisa, antes de fazer crítica, conhecer o seu conteúdo, conhecer seu fundamento, conhecer sua lógica. Provavelmente ninguém faria ou ninguém fará afirmações dessa natureza como sendo a doutrina espírita oriunda de falsos profetas. Nós temos visto mensagens sendo produzidas em centros espíritas também, assinado por nomes, né, do maior respeito no meio espírita, por exemplo. Uhum. O que dizer de uma casa que produz uma mensagem e que no final está lá assinada por Bezerra de Menezes? Como avaliar realmente se essa mensagem é de Bezerra ou não? Existe segurança nessas mensagens, Luiz? Olha, é pelo conteúdo, né? E isso aí, inclusive, eu diria também que é uma coisa que o Kardec disse assim, é melhor jogar 10 fora do que aceitar uma mentira, né? Porque aquela mentira pode prejudicar. Exatamente. E é gozado o seguinte, as pessoas só recebem do Bezerra, do Eurípides de Bassanufo. Agora, eu até diria, com relação à pessoa, o médium, né, que está recebendo. De repente, o Joãozinho, que é o mentor dele, está dando uma mensagem bonita e ele assinando Bezerra, né? Como é que o Joãozinho vai vê-lo? Né? Mas não é o Bezerra, é o Joãozinho. É o Joãozinho. Mas eu acho que vem na cabeça dele Joãozinho, falar, mas quem que é Joãozinho? Não, vou pro Bezerra aqui. Entende? Quer dizer, então existe assim uma propensão nossa de sempre... É aquela tal história que você entra numa loja e tu quer falar com o gerente, né? Você não quer falar com uma pessoa que está atendendo na loja, eu quero falar com o gerente, né? Então é só os importantes. Eu acho que esse aspecto pontuado é um dos critérios que nós devemos utilizar para avaliar quando ocorrem essas manifestações, quando as pessoas dizem receber essas mensagens. Eu acho que são dois aspectos. Primeiro, que o espírito que está ali a trabalho do bem, ele não está procurando o seu personalismo. Então, o espírito vai ter todo o cuidado de até não se identificar. Para que se identificar? Porque não é ele. A importância da orientação do conteúdo... O nome não vale nada. A importância do conteúdo é que vale. Então, se o espírito ele realmente é sério, ele é ético, ele não vai se preocupar em se identificar. Por quê? Porque o que importa é o recado que ele está dando. Se ele está dando uma mensagem de ensinamento, uma mensagem de auxílio para aqueles que estão aqui, para aqueles que querem receber informações, basta dar o conteúdo, basta dar as informações. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, como o Luiz disse, nós temos que tomar cuidado, porque se nós conhecemos textos, conhecemos o conteúdo, conhecemos a história de Bezerra de Menezes, nós temos que ter esse cuidado de avaliar se o conteúdo ele é semelhante ou não. Por isso, nós precisamos fazer análise de texto. Até nisso, a doutrina ela é bastante rigorosa. Por quê? Porque à medida que nós nos tornamos mais cuidadosos, não é ser críticos quanto ao conteúdo doutrinário, mas é ser cuidadoso. Porque à medida que nós somos cuidadosos, nós zelamos pelas verdades que nós encontramos dentro da doutrina codificada por Kardec. E aqui Kardec também trata de que no passado, segundo ele, mais no passado do que no presente, porque no presente, para aquele presente de Kardec, as manifestações já eram mais ostensivas. Mas ele diz que até então, essa relação, essa influência desses falsos profetas do plano espiritual se dava pela inspiração. Mas hoje ainda ela se dá pela inspiração, não é? Ainda. Por exemplo, um dirigente incauto pode se deixar influenciar por um espírito, né, com intenções ali malévolas e acabar decidindo ou tomando algumas providências que vão prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos. Você tocou num assunto interessante, né? Eu vou fazer uma palestra. O que me garante que esteja me assistindo nessa palestra um bom espírito? Vamos imaginar que eu vá para essa palestra e vá com o seguinte pensamento. Oh, o salão hoje está cheio. Tem umas 300 pessoas aqui. Comecei um ingrediente maravilhoso para chamar um mistificador. Vaidade. Vaidade! Entendeu? Porque se você está bem intencionado, se você está com o coração aberto numa casa espírita e você vai falar de um assunto que você se preparou para dar a melhor mensagem possível no sentido de consolar, não tem mistificador que tome o lugar de um bom espírito. E é com essa mensagem que a gente vai para o nosso próximo bloco, que a gente vai agradecer então aos patrocinadores desse programa. A União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. Colabore você também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, no ar. Você pode anunciar o seu negócio, a sua empresa, no site ou no aplicativo, ou, se preferir, você pode também depositar qualquer valor na conta poupança. Anote aí que eu vou falar o número da conta poupança. É 71-850-4/500. A agência é 5189 no Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança 71-850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. E para que você possa acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho comercial. Comercial não, nós vamos agora para o nosso bloco musical. Agora não tem mais intervalo comercial. E retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco, que a gente vai falar um pouco sobre desigualdades sociais, sobre sociedade, sobre caridade. Música. sofrer. Faz que me mata, e se não mata, fere. To be you. Vai, sem me dizer, na casa da paixão. To be you. Uma praga e me afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas fundas da sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, caí nos pés do vencedor para ser um serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor. Amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Lá no início do programa, nós informamos que dia 15/5 é o dia do assistente social. Então nós trouxemos o tema igualdade, desigualdade social, miséria, para a gente discutir agora no terceiro bloco. E para iniciar essa nossa reflexão, eu selecionei aqui a questão 806, de O Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E nós temos a resposta: não, é obra do homem e não de Deus. Então eu queria que vocês comentassem sobre isso. Quando ele diz que é obra do homem a diferença dessas condições sociais, está atribuindo a nós mesmos a causa das misérias na Terra? É exatamente isso, né? E eu lembro que em 2008 nós tivemos aquela crise econômica e eu preparei uma palestra para a USE para falar sobre a crise econômica. E os números que eu levantei, eu pensei assim, meu Deus do céu, realmente são impressionantes, né? Naquela crise, a economia jogou pelo ralo 2 trilhões de dólares. Foi uma coisa assim impressionante. E para exterminar a pobreza do mundo, se não me falha a memória o número, 2 vezes, a economia precisaria de 300 milhões de dólares. Então você vê como nós, seres humanos, somos egoístas, não temos a mínima sensibilidade. Entendeu? Porque hoje você observa quantos povos no mundo, inclusive por questão cultural, por questão intelectual, necessitariam ser mais amparados. Né? Então, o homem teria que... Existe uma coisa que... Isso aí é particular, é meu posicionamento. Né? Não se interfere em cultura. Existem culturas que são completamente absurdos. E eu acho que a pessoa com melhor condição, ela tem que interferir. Eu vou dar até um exemplo aqui. Por exemplo, no Brasil, ainda é permitido por lei, pela Constituição Federal, que algumas tribos indígenas pratiquem o infanticídio, porque é cultural. Essas tribos têm em sua cultura... o método, né, de que quando nasce ali uma criança com algum defeito físico, o pai vai, coloca, leva lá para a floresta e deixa morrer, ou extermina aquela criança. Isso é amparado por lei. No Brasil é permitido o infanticídio e é uma cultura. Agora, isso deve permanecer, deve haver o respeito a todas as culturas incondicionalmente? Eu penso que em todas as situações... Aquele que está num grau superior, ele tem por obrigação de interferir de forma amorosa. Você não vai de uma forma truculenta, né? Chegar lá e impor o que você quer, por exemplo, quando se fez com as religiões, né? Agora, de uma forma lenta, de uma forma gradual, de uma forma inteligente, você começar a trabalhar essas culturas no sentido de fazê-las enxergar que aquilo lá, né? Você veja o que se sucede lá na África, né? Com aquelas mulheres que elas têm lá o clítoris, né? São coisas assim, absurdas, né? E eu acho que nesse ponto, nós, nessa mania de igualdade, essa coisa toda, eu acho que as pessoas que estão pensando isso não são as pessoas que teriam as melhores condições de pensar. Acho que pelo menos lançar, né, uma semente ali para reflexão. Exatamente. Que pudesse gradualmente ir transformando as próprias pessoas daquela cultura, porque a cultura também evolui. É. Os sociólogos são hoje contrários à visão evolucionista da cultura que se tinha na época das grandes navegações e das descobertas, porque era em função dessa crença do evolucionismo cultural que tanto mal foi feito, né, nas colonizações, que populações foram exterminadas, populações indígenas, era por conta justamente disso. Não, a gente vai levar a nossa cultura, que a nossa cultura é mais evoluída, eles são selvagens. Então você colocou muito bem, não pode ser feito dessa forma. Uma forma planejada, pensada, né? Com muito amor, com muito cuidado. Né? Eu vejo também que deve ser respeitado aquilo que não vai afetar a vida, que não vai afetar principalmente a vida, não é? Porque nós sabemos a responsabilidade que nós temos diante da vida. dos espíritos que ali reencarnam. Então, se as crianças reencarnam naquela tribo com aquelas condições, é porque elas precisam, os espíritos precisam. Então, nós precisamos levar para essas culturas uma nova visão sem mudar aquilo que é natural deles. Eu estou falando isso até porque eu estou bastante envolvida com o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, sem querer fazer propaganda aqui, mas acaba fazendo, né? Mas que a fraternidade realmente tem esse propósito, é de não interferir na cultura africana. E então, eles dão assistência a projetos desenvolvidos lá na África, mas, ao contrário, conservando as músicas, conservando as danças, conservando os valores e levando para eles novos valores de vida, valorizando o Deus como eles enxergam. Enfim, já se chama Sem Fronteiras, por quê? Porque a proposta não é ir lá e fazer por eles, não é ir lá e transformá-los de acordo com a nossa visão aqui do Brasil. Pelo contrário, eles continuarão tendo a vida deles, porém, com uma visão progressista, uma visão com direito à educação, à saúde, aquilo que nós temos aqui, que é bom para nós e que preserva a vida, isso é levado para eles. Então, eu vejo que depende, não é que nós não vamos respeitar a cultura das pessoas, nós vamos respeitar a cultura daquela sociedade, desde que essa cultura ela preserve realmente a vida e incentive o progresso do espírito daquelas pessoas que ali habitam, né? Que é o que você acabou de falar do infanticídio. Né? Me surgiu aqui uma inspiração, né? Como é que o plano espiritual faz? Jesus não foi uma nova revelação? Onde é que ele surgiu? No seio do judaísmo. Jesus participava das festas judaicas, era judeu, e surgiu no seio do judaísmo, que era aquela cultura estabelecida e que necessitaria receber uma nova informação para exatamente aprimorar o que havia. Tanto que da boca dele nós ouvimos, não vim destruir a lei. É isso aí, né? Quer dizer, o judaísmo não aceitou, é outra coisa. Porque mudanças seriam implantadas dentro do judaísmo. Exatamente. Assim como Kardec, quando cita sobre o espiritismo, diz que não será uma religião do futuro, mas o futuro das religiões. As religiões podem se transformar aceitando muitos dos ensinamentos que são propostos pelos espíritos. E o espiritismo aconteceu a mesma coisa. Onde é que o espiritismo surgiu? No seio do catolicismo, do presbiteriano e do protestantismo. Protestantismo europeu. Né? Quer dizer, os religiosos não aceitaram a mensagem espírita. É outra coisa. Agora, hoje, 3% da população brasileira aceitou. Os religiosos não aceitaram, mas os cientistas, a comunidade científica se interessou na época. Sim, exatamente. Houve grandes nomes que se debruçaram sobre o espiritismo. Você tem uma centena de cientistas que se debruçou sobre os fatos e viu e provou que realmente era uma coisa, né? William Crookes foi o maior deles, que foi o maior. Do seu tempo ele foi. Exatamente, né? Ele foi o maior sábio da Inglaterra no século XIX. Ele foi o descobridor do plasma, inclusive, né? Que até hoje é o quinto estado da matéria. E ele foi induzido pela Igreja Católica a examinar os fatos espíritas e ele entrou com a intenção de desmascarar. Agora, no meio do caminho ele se surpreendeu. Claro, ele é um cientista que foi para examinar. Ele queria desmascarar porque supôs, pelo que tinham dito, que era uma farsa. E se fosse uma farsa, ele iria acabar com o embuste. Agora, quando ele encontrou a realidade, como cientista, ele disse: vamos em frente, o que eu achei foi isso. E dele, nós temos pesquisas muito profundas com o espírito Kate King, né? O que o William Crookes fez, durante 2 anos, o Kate King se materializou semanalmente, eu acho que umas 2 vezes por semana, para que ele fizesse o que ele quisesse. Por exemplo, a Kate King, ela se recolheu numa sala com um grupo de senhoras e tirou a roupa para mostrar que ela tinha todos os órgãos femininos. Isso, um espírito materializado. Exatamente. Entende? Quer dizer, ela se deixou pesar numa balança, dessas balanças de indústria, onde o médium se assentou na primeira balança, estava lá 70 quilos, a outra balança começou a sofrer a materialização, 1 quilo, 2 quilos, 69, 68, chegou a 35 e 30. Comprovando as propriedades do perispírito, de tangibilidade e ponderabilidade. Ele chegou a fazer uma experiência que ele pediu para um espírito materializado ele aspirar um produto que ele misturou, que era barita. E essa barita, esse espírito aspirou, no seu pulmão ele processou e expirou. E ele então examinou que o espírito expirou e provou que houve queima de carbono. Poxa. Entendeu? Quer dizer, o que você quer mais sobre a questão do perispírito com essa profundidade? O perispírito processou. Agora, o que a gente faz diante disso? Ignora? É isso. Não pode. Agora, vamos assim, para acirrar um pouco mais esse debate ainda. Nós sabemos que o planeta Terra é um planeta que está evoluindo, né? Na mesma medida em que seus habitantes também evoluem, e que estamos evoluindo da situação de planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração, um mundo de regeneração. Olhando para essas sociedades rudimentares, eu não vou dizer selvagens, mas que se encontram num outro patamar de entendimento das coisas, talvez de desenvolvimento científico ainda não comparado ao desenvolvimento científico dos países do Ocidente, essas sociedades terão lugar no mundo de regeneração ou elas deverão também evoluir? Mesmo os indígenas? Olha, tudo evolui. Tudo evolui. E evolui proporcionalmente, né? Para o planeta de regeneração, independente dos povos, né? Isso aí por evolução individual, vão aqueles espíritos que galgaram aquela posição. É muito claro, e os espíritos cansam de repetir isso, nesse planeta de regeneração, não haverão só espíritos de um... Também haverá ainda um grau de espíritos menos evoluídos. Vai aumentar o número de espíritos bons. Então nós podemos até pensar no futuro em existir no mundo de regeneração determinadas tribos indígenas de espíritos bons. Exato. De bons indígenas. Né? Mas mesmo moralmente assim, falando. Não, a única coisa que eles afirmam, e é muito claro, não é que vão só os bons. Haverão também espíritos ainda com necessidade de evolução. Só que hoje nós temos a maldade. Já vai predominar, né? Isso. Vai hoje predominar. O mal predomina. Lá o bom vai predominar. Vai ter uma predominância. Porque é exatamente naquele estilo da escada de Jacó. Você só aprende com o inferior e com o superior. É pelo contraste, né? Pelo contraste. Pela comparação. Exatamente. E até você trabalhar e poder progredir ajudando, né? Acho que essa questão do mundo, do nosso próximo passo aí do nosso planeta, é natural, porque nós já sabemos que, inclusive, já estão sendo espíritos que já não retornarão mais, que já partiram, porque nos próprios ensinamentos a gente sabe que permanecerão nos mundos, no mundo de regeneração e não mais de expiação e prova, aqueles que já estão sensibilizados, ou seja, tocados pelo bem, pelo amor. Não significa, portanto, que o espírito tem que ter grande avanço, emocionalmente, afetivamente falando. Mas pelo menos ele estará muito mais distante do ódio, do rancor, será tocado pelo amor e pelo bem. Acho que isso é o essencial. Agora, que isso não vai acontecer de uma hora para outra, não, e que também o mundo não vai acabar, não é bem assim. já vem acontecendo isso, né? Nesses últimos 100 anos, já vem ocorrendo essa seleção daqueles que permanecem, os que estão já indo para outras habitações da morada do Pai, né? Porque isso é um processo que o tempo espiritual não é o mesmo tempo do ser humano. O tempo do homem na Terra é completamente diferente do tempo espiritual. Portanto, quando nós percebermos, nós estaremos vivendo um pouco mais de paz. Pode ser que nem nós estejamos aqui, né? Provavelmente não. Ops, já é admiração, eu não já sabia. Não é bem assim, não é? Vou aproveitar e fazer um link lá com o texto. Já é regeneração. Já. Vou aproveitar e fazer um link com a leitura do texto anterior, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Existem algumas publicações, matérias, vídeos, que muitas vezes, Maria Antônia, apresentam datas específicas. Até 2050, tal coisa vai acontecer. Aí, depois, mais 50 anos, tal coisa vai acontecer. E são apresentados, muitas vezes, como revelações. Como a gente deve encarar essas informações que chegam dessa maneira? Isso não existe. Deve abandonar. Importante. Abandonar isso. Totalmente. Os espíritos elevados não costumam tratar de prazos. Isso. O próprio Porque evangelho. Tem livre-arbítrio, né? Como que faz? E existe realmente a informação de que essas coisas não foram reveladas a ninguém. Né? Quer dizer, não tem. Essas coisas aí... Isso dá muito ibope, dá muita venda. Vende livro, vende DVD. Isso, exatamente. Vende. Isso é um indício de que a coisa não é legal. É muito importante. Ó, a próxima questão... ela tem relação também com a nossa responsabilidade, que a gente já tem falado nisso, mas, sobretudo, ela vai abordar a questão da educação. A pergunta é a seguinte, é a 813 de O Livro dos Espíritos. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Veja, ele pergunta, há pessoas que, por culpa sua, por culpa dela mesma, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Então, nós temos alguma responsabilidade porque o indivíduo lá não trabalhou, né? A resposta que os espíritos dão é a seguinte, parte da resposta. Já dissemos que a sociedade é, muitas vezes, a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Agora, quando ele fala de educação, a que educação a gente pode entender? A educação formal, aquela educação da escola? Educação do espírito mesmo, né? Porque o que importa não é as coisas do... não são esses processos. A escola... ela contribui para a melhoria do ponto de vista terreno, material. Mas essa educação da qual ele fala aqui é uma educação do espírito, porque à medida que o espírito ele melhora, ele vai tendo uma visão diferente de mundo, ele vai tendo mais responsabilidades consigo mesmo, em primeiro lugar, e com os que o cercam, ele vai buscar uma nova forma de viver melhor. Ele vai buscar uma qualidade de vida melhor. E ele reflete isso na sociedade. Agora, então, se nós pegamos uma situação de um espírito por si próprio, que não progride, a responsabilidade única não é só dele. É da sociedade, sim. Porque a sociedade não propiciou a ele as condições necessárias para o despertamento. Porém, é consequência natural do processo evolutivo, tanto dele quanto da sociedade. Agora, como a própria leitura aponta, é da responsabilidade do coletivo que os seus indivíduos caminhem para o progresso. Em essência, cada um é responsável por si, dado o fato de ter o livre-arbítrio. Entendeu? Então, eu acredito... que, embora o texto afirme que a sociedade seja inteiramente responsável, porque ela é condutora dos valores que propicia o crescimento humano, da divisão equilibrada dos bens. Então, numa sociedade capitalista, isso não é propiciado, né? Principalmente quando quando se vive num mundo muito materialista, como que a gente vem vivendo. Então, a gente acaba esquecendo do outro. Nós não temos esse espírito solidário, coletivo. Então, a gente sofre essas consequências. Daí, porque a gente está vendo aí a violência e tudo mais. Por outro lado, individualmente falando, cada espírito é responsável por si próprio. E tocando num problema prático, Rio de Janeiro, né? Há muitos anos você cansou de ouvir aquele Beltrame, né? Era um cara bem intencionado, uma série de coisas, e ficava muito claro que por detrás daquela entrada nas favelas tinha-se planejado entrar com muito mais coisa, né? Muito mais adicionais que iriam exatamente propiciar essa educação. Né? Essa informação, essa instrução. É a presença do Estado, exatamente, né? O aparelhamento. Exatamente, em questão de saúde, em questão escolar, em todas as áreas, saneamento, tudo. E o que acontece? Isso tudo iria gerar recursos que o Estado não estava querendo. Entendeu? Quer dizer, é aquela visão do estadista que não quer pensar em alguma coisa que vá fazer aquilo, mas não vai gerar votos e uma série de coisas. Então, é a irresponsabilidade dos políticos, né, que acabaram não propiciando aqueles adicionais que precisava naquele plano e deu no que deu. Entendeu? Se nós hoje traçarmos um plano maravilhoso para o Rio de Janeiro, é no mínimo 30 anos. É uma geração. No mínimo uma geração. Exatamente. Que é de 30 anos aproximadamente. Entendeu? Quer dizer, então não existe milagre isso. Não existe milagre. É o que nós estamos falando com relação ao Espiritismo. Se as pessoas não pegarem a doutrina, que é a base, e estudar, como é que ela vai ter elementos para comparar? Para começar a se transformar. Exatamente. Hoje? O próprio Kardec, ele na Gênesis, no Evangelho, ele explica o que, que ele fez. Ele começou com o Livro dos Espíritos da forma como deveria realmente ser a generalidade e concordância dos Espíritos sobre todas aquelas questões. Que é o método científico. Exatamente, é a base. E os demais obras, ele chamou Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, de acordo com o Livro dos Espíritos. A Gênesis segundo o Espiritismo, de acordo com o Livro dos Espíritos. Né? Então, não existe mágica. A casa espírita tem por obrigação de conduzir todo o elemento que se interessa, tem a curiosidade de conhecer o Espiritismo, para as obras básicas do Espiritismo. Tudo converge. Tudo converge. Como a Maria colocou, para a coluna mestra, que é o Livro dos Espíritos. É isso aí, você tem que entregar aquilo que é a referência. Está aqui, é a base. Né? Qualquer outra coisa que você comparar, vai comparar com a base e vai dizer assim, pera um pouquinho, lá não diz nada disso. E só para complementar aqui o comentário e a gente ver o quanto é atual o Livro dos Espíritos. Ele foi escrito em 1857. Fala aqui da responsabilidade da sociedade na educação. A nossa Constituição é de 1988. O artigo 205 diz que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, que deverá ser implantada com o apoio da sociedade. Então, a Constituição de 1988 fala uma coisa que o Espírito de Verdade lá, a equipe Verdade, já falava em 1857, 130 anos antes. Então, você vê a atualidade de O Livro dos Espíritos. Avançando um pouquinho, a questão 888, Kardec pergunta: que se deve pensar da esmola? A resposta é a seguinte: condenando-se a pedir esmola, veja bem, condenando-se, quer dizer, o homem que se condena a si próprio a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Em Florianópolis, tem lá nas praias as redes, né, que puxam os peixes. É muito bonito assistir. Quando tem tainha, então é uma festa. E quando você assiste esses pescadores puxando os peixes, aqueles amontanham, aquele montão de peixe. Os primeiros peixes que eles pegam ali é para os velhos, os pescadores antigos que já não pescam mais. Olha, que bonito. É, eles pegam um montinho daquele peixe, eles fazem assim, uma amarrado, né, uma coisa, e aquilo ali é para aquele velho que não pesca mais. Entende? Quer dizer, é a sociedade cuidando dos... Daqueles que não têm condição de produzir mais. E é uma coisa natural isso. O princípio da previdência não é esse? É isso aí. Entende? Aquilo que eu falei sobre a crise de 2008, se nós tivéssemos essa preocupação e se nós tivéssemos a inteligência de fazer isso de uma forma ordenada, de uma forma que não humilhe, mas de uma forma que construa, não existiria pobre na Terra. Eu participei aqui de um trabalho, promove, era umas várias religiões, tal, e eu visitei lá no Bosque dos Lenheiros, nós entramos numa casa de dois velhos, o que tinha de rato na cozinha era uma violência, e aí nós fomos descobrir, eles pegavam cesta básica na Igreja Católica, no Centro Espírita, no centro. Eles tinham assim um chão lotado de comida. E para eles, se tinha gente para dar, eles deviam pegar, porque não sabe se aquilo vai continuar. Você entendeu? Quer dizer, então você veja, uma cidadezinha que nem Piracicaba. Os religiosos, que teoricamente são pessoas inteligentes, pessoas bem intencionadas, não são capazes de se organizar para compreender mais a fundo, exatamente, para saber como ajudar. É, e examinar a necessidade de cada um. Aí fica individualmente e daqui a pouco um fica dizendo, ah, você está roubando meus pobres. Entendeu? Mais ou menos assim. Você está roubando meus pobres. Entendeu? Quer dizer, então isso por quê? Porque nós não temos a capacidade de ser fraternos. Nós somos caridosos, mas não somos fraternos. Porque muitas vezes essa caridade, ela surge como... É falsa! Ela surge como uma maneira de você, da pessoa aliviar a própria culpa. Eu estou dando, não interessa a situação dele, ou se essa cesta básica vai ser útil ou não, eu estou dando uma cesta básica. Com isso eu me sinto melhor, simplesmente. E é daí que a gente toca, então, na importância do trabalho do assistente social, que tem essa função. Você vê, a prefeitura, aqui em Piracicaba isso é muito comum, a prefeitura cansa de pedir, não dê esmola nos semáforos. Se você vê alguém pedindo esmola no semáforo, liga na prefeitura, porque a prefeitura tem um trabalho que recolhe essas pessoas. É as pessoas que não querem, às vezes, essa assistência, não querem aquele molde que a prefeitura oferece. Entendeu? Quer dizer, então nós não podemos, porque quando eu dou essa esmola no semáforo, eu estou dizendo para o cara, continue fazendo o que a prefeitura diz para você não fazer, porque eu te alimento. Na verdade, é uma forma de manter aquela situação. É, e outra coisa, você, na realidade, maior parte das vezes você faz, dá para se livrar. Se eu der um real, a pessoa sai. Às vezes é mais fácil dar do que não dar. É muito mais fácil, é muito mais fácil. O difícil é não dar. Eu acho isso bastante complicado porque nós temos o Estado que tem propostas. Acabou de citar agora a questão da Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Social do município tem essa preocupação. Vejamos moradores de rua. Por que que temos tantos moradores de rua quando existem locais para que eles possam dormir, que eles possam se alimentar, mas escolhem estar na rua? E daí a gente pergunta por que que isso não muda, por que que a sociedade não muda, por que que nós continuamos do mesmo modo? Há pouco dissemos, a sociedade evolui de acordo com... A sociedade também evolui e os indivíduos evoluem. Isso tem muito a ver com a questão individual de cada um. Ainda ontem à tarde eu tive a oportunidade de ver um programa rapidamente na televisão, de um programa de uma dos canais, não me lembro qual, acompanhando andarilhos, e todos os andarilhos homens, desde pessoas mais jovens até mais idosos. É a escolha deles, eles optaram por caminhar, e eles vão sem... Lógico que teve um momento em que isso startou, um desentendimento familiar, um desemprego, um alcoolismo, né? Mas daí quando eles entram naquele processo de caminhar, caminhar, caminhar, caminhar à beira de estrada, rodar o país inteirinho como andarilho, eles se adaptam àquela realidade e se acomodam àquela realidade. Então a gente não pode esquecer da individualidade das pessoas, né? Então nós não podemos deixar de cumprir as nossas responsabilidades socialmente falando. Então existe um programa no município, um programa sério que de desenvolvimento social, a gente tem que acreditar nesse programa, tem que valorizar e cobrar quando não funciona, né? Porém, também nós entendemos que as individualidades, que as pessoas com as suas individualidades, elas escolhem o modo que elas querem viver. Eu vou pedir licença. E só eu queria completar uma questão, é o seguinte... vocês agora há pouco estavam comentando dessa questão de ir lá da cesta básica. Ninguém quer ter o trabalho de conhecer a realidade de cada um e trabalhar essa realidade, porque é mais fácil dar a cesta básica. Tem que se envolver. Ninguém quer se envolver, porque quando vai se envolver, sabe que às vezes a dificuldade é muito maior. Eu trabalhei... Só é a ponta do iceberg. Eu fui enfermeira em saúde pública, tive a oportunidade de acompanhar essas famílias mais carentes, com doenças graves em casa, tuberculose... Nossos serviços de saúde têm um trabalho enorme, muitas vezes, para poder executar o tratamento desses pacientes quando se leva pessoalmente o remédio, vai se dar o remédio na casa do indivíduo, porque sabe que se ele não tomar, ele é um agente que está levando infecções para os outros, contaminando a sua volta. E a resistência, então, a doutrina espírita nos ajudar a compreender esse mecanismo. Que o indivíduo não é assim porque ele quer, mas porque é o estágio evolutivo dele. E nós precisamos descobrir alternativas para sensibilizar e acompanhar esses indivíduos. Agora eu vou contar um exemplo. Em São Paulo, tinha um personagem chamado Leão. Ele devia ter o quê? Uns 30, 35 anos, e ele tinha assim, uma certa deficiência mental. Mas ele tinha família. E ele não queria ficar em casa. Ele, quando estava totalmente sujo, ele ia na casa dele, trocava a roupa e voltava para a rua. Quando não tinha mais condição. Não tinha mais condição. Então ele ia, se renovava e voltava para a rua. E a família já aceitava aquilo. Carregava a bateria. Né? A minha esposa... eu vi um lance que eu disse assim, olha, só você mesmo. Né? Porque o Leão, um dia, ela fazia o prato do que tinha no dia, né? Aí o Leão, um belo dia, disse assim, hoje eu não queria comer isso, eu queria comer canja, porque eu estou gripado. Ela foi fazer uma canja para o Leão. Eu falei para ela, só você mesmo, mas fez uma canja para o Leão. E outro dia tinha uma canja, porque ela tinha feito canja para nós, e aí ela foi dar canja para o leão disse, não, eu não estou gripado. Entendeu? É o modo de vida. Esse é o leão. O entendimento dele é aquele. Né? Então ela disse, então tá bom, deixa eu ver o que eu tenho para te dar. Entendeu? Quer dizer, não é... Por exemplo, normalmente nós, pelo nosso nível de entendimento, em vez de compreender o leão com as suas limitações, a alteridade, né? Nós, pura e simplesmente, assim, leão, se vira, você vai comer o que eu tenho, entendeu? Quer dizer, aí nós revelamos as nossas deficiências. Então, quando esse dia que o leão não quis a canja, porque disse que não estava gripada, eu disse assim, não. E eu ficava assistindo de fora, né, porque o meu pavio é curto, não tenho condições de agir. Pois é. Aproveitando só, fazendo um complemento com o que a Maria disse, é muito interessante. Maria falou da condição pessoal do indivíduo, do que leva ele àquela situação. A gente não pode se esquecer jamais das condições patológicas. Muitas vezes é uma doença. A gente vê em seio de famílias que têm recursos, né? A pessoa em depressão, por exemplo, não consegue sair da cama, né? Tem dinheiro, tem acesso a excelentes médicos, a medicamentos, né, dos mais modernos que existem. A pessoa não tem vontade de tomar banho. É, a pessoa muitas vezes foge de casa. Agora, você imagina essa pessoa que vive na rua e que não tem nada disso, que não tem acesso a um psiquiatra, que não tem acesso a medicamento, que não tem acesso, que está abandonada simplesmente. Claro, a gente não vai esperar uma resposta diferente. Então, é daí que a gente vê a responsabilidade nossa de educação, né, e de cuidado num sentido mais amplo, realmente, de uma forma mais ordenada, né, não simplesmente como a gente está tratando aqui, de dar o dinheiro só para desencargo de consciência. E o município de Piracicaba, nesse ponto, e eu só acompanho mais de longe isso, ele está muito bem estruturado para isso. É impressionante o que o município oferece de assistência. Eu já participei de alguns lances assim na rua que, com relação a esse assunto. Bem, nós vamos avançar agora. Olha, eu sempre seleciono aqui 7, 8, 10 perguntas e a gente quase nunca passa da terceira, da quarta, porque as conversas são sempre tão boas, né? E aqui nós temos assunto naturalmente para estender o programa até meia-noite, mas nós não podemos, nós temos um horário para seguir. Então nós vamos avançar agora para a poesia. Nós selecionamos uma poesia do espírito Casimiro Cunha, extraída da obra Cartas do Evangelho, psicografada por Chico Xavier. O nome é Carta aos Inconformados. Um dos flagelos do mundo, em toda a atualidade, é a ignorância dos homens no sentido da humildade. Deu Jesus a cada qual o bem de uma posição, mas já ninguém se conforma com a sua própria expressão. Todos querem o esplendor de um plano sempre melhor, mas se esquecem seu dever. Como alcançar um maior? Figuremos numa escada a santa imagem da vida. Cada qual tem o seu degrau na luminosa subida. No tempo amargo que passa, todo o mal do caminheiro é conduzir com cuidado o orgulho por companheiro. Guiado pela injustiça, ouvindo a voz da ambição, o homem é o homem lobo, devorando o próprio irmão. Pedia-se a Deus outrora o pão duro sem label, mas o pão nosso de agora é todo um arranha-céu. Há tanto egoísmo na alma que quem vive hoje na terra, que a mania das grandezas assula o monstro da guerra. Os homens inconformados são garras desse dragão que espalha pelo caminho horror e desolação. Essa ausência de humildade, com as suas inquietações, vai ensombrando o caminho dos povos e das nações. O egoísmo gera o medo. O medo elege o mais forte. A força humilha o direito, conduzindo o mundo à morte. Doravante, meu amigo, faze um novo compromisso. Vive em tua posição, não farás melhor serviço. Se teu irmão tem fortuna, poder, poderes e autoridade, sua prova é mais difícil ante o Senhor da verdade. Vês assim, porque Jesus, em seus conceitos benditos, julgou bem-aventurados os humildes e os aflitos. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de transmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco hoje, Maria Antônia Paduan, aqui também, Sérgio Aguiar. Como operador de som, o nosso amigo André Sanson, e na apresentação este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando uma ótima semana a todos, que possamos a cada dia cultivarmos a compaixão, o amor pelo próximo, que optemos por ajudar, por sentir de verdade, enfim, todos nós possamos evoluir, para que o mundo também evolua. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, para suas considerações finais, e peço para Maria Antônia para fazer a prece de encerramento. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nesse programa, agradecer a sua atenção e que nós possamos estar em outras ocasiões, se Deus assim o permitir. Também queremos agradecer a atenção dos ouvintes, incentivá-los a enviar perguntas, a enviar dúvidas, se necessário esclarecimentos, solicitá-las pelos caminhos que já foram citados durante o programa. E agradecemos a essa equipe aqui presente, que nos auxilia, que nos dá a oportunidade de compartilharmos os nossos conhecimentos e as nossas experiências. E assim, para encerrarmos o programa desta noite, pedimos, elevemos nosso pensamento a Deus para agradecer. Senhor bom Deus, Jesus Mestre amado, bondosos amigos que incansavelmente nos assistem, queremos, em mais esta noite, em mais este programa, vos agradecer toda a bênção que nos proporcionam através das leituras, através do nosso aprendizado, através do diálogo que é realizado aqui neste programa. Rogamos, Senhor, que ainda na nossa caminhada evolutiva possas nos assistir, Senhor, a fim de que possamos andar mais rápido no nosso processo de melhoria íntima. Rogamos que o Senhor abençoe todas as pessoas que passam por provas difíceis, que o Senhor ampare os governantes das nações para que possam promover a paz e não a guerra. Pedimos ao Senhor bom Deus que abençoe todos aqueles que se encontram adoecidos, internados nos hospitais, que se encontram em seus leitos, lutando com dores, enfim, com vários padecimentos físicos, psíquicos, emocionais e, sobretudo, na convivência nos seus lares. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos, ao encerrar este programa, deixar nossos rastros de luz para aqueles que necessitam delas. Obrigada, Senhor. Que a vossa paz permaneça conosco agora e sempre. Assim seja.